Um baú de ouro. Tocar nele era morte instantânea. Como um Deus perfeito habitaria com seu povo rebelde? Um fogo intenso queima no meio do deserto do Sinai. Ex-escravos, ainda cobertos pela poeira da viagem, derretem brincos e braceletes de ouro trazidos do Egito. Ao lado deles, sob o sol implacável, um homem corta e lixa uma madeira dura e retorcida que sobreviveu à seca. Eles estão construindo uma caixa. Mas por que o Criador de todo o universo precisaria de uma caixa de madeira coberta de ouro? Você vai conhecer os detalhes exatos de como a Arca da Aliança foi construída. Vai descobrir por que ela era considerada tão perigosa, o que realmente ficava escondido debaixo da sua tampa de ouro, e entender o seu verdadeiro propósito bíblico, que ia muito além de apenas guardar pedras escritas. Há mais de 3.000 anos, uma nação inteira acampava no meio do nada. Os israelitas haviam acabado de fugir do faraó do Egito. Eles estavam livres, mas estavam perdidos. Foi nesse cenário de incerteza, ao pé de uma montanha fumegante, que Moisés desceu com um projeto arquitetônico direto dos céus. Deus queria habitar no meio de seu povo, mas como um Deus perfeito, como um fogo consumidor, poderia viver no meio de pessoas falhas e rebeldes sem destruí-las? A resposta começava com o objeto mais sagrado de toda a história bíblica, a peça central de todo o acampamento, a Arca da Aliança. E o projeto que Moisés entregou aos artesãos não era uma sugestão. Era um manual de engenharia milimétrico. Tudo importava. O material, o tamanho, o formato. Cada detalhe contava uma história sobre quem Deus era e como o homem poderia se aproximar dele. Para construir esse objeto sagrado, Moisés chamou um homem chamado Bezaleel. O texto bíblico diz que ele foi o primeiro homem na Bíblia a ser cheio do Espírito de Deus, não para pregar, não para abrir o mar, mas para trabalhar com as mãos, para ser um artista e um engenheiro. A ordem era clara. A arca deveria ser um baú, um cofre retangular. O primeiro material escolhido não foi o ouro, mas a madeira, especificamente a madeira de acácia. No deserto árido do Oriente Médio, a acácia é uma das poucas árvores que conseguem sobreviver. Ela tem raízes profundas. Sua madeira é extremamente densa, dura, cheia de nós e resistente a insetos. É uma madeira que suporta a morte ao seu redor. Bezaleel cortou tábuas dessa madeira do deserto para formar a estrutura da caixa. As medidas, registradas no livro de Êxodo, eram de 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura e altura. O côvado era a medida padrão da época, que calculava a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio de um homem adulto, cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca não era um monumento gigante. Ela tinha pouco mais de 1 metro de comprimento e cerca de 70 centímetros de largura e altura. Era do tamanho de um baú de viagem, comum. Mas essa madeira rústica e resistente não ficaria exposta. A ordem divina exigia que a caixa de acácia fosse inteiramente revestida de ouro puro, por dentro e por fora. O ouro, no mundo antigo, não era apenas um símbolo de riqueza. Ele não oxida, não mancha, não apodrece. Ele reflete a luz perfeitamente. O ouro representava a pureza e a eternidade do próprio céu. A união desses dois materiais carregava uma mensagem silenciosa. A madeira da terra, nascida no deserto, abraçada e completamente coberta pelo ouro puro do céu. O humano revestido pelo divino. Nas 4 extremidades inferiores do baú, Bezaleel fundiu 4 argolas de ouro maciço. Por essas argolas, passaram 2 varas longas, também feitas de acácia e revestidas de ouro. E aqui havia uma regra inquebrável, escrita na lei. Essas varas nunca poderiam ser retiradas das argolas. Nunca. A arca foi projetada para ser carregada nos ombros de homens específicos, da tribo de Levi. Mas eles jamais poderiam tocar na caixa em si. A santidade do objeto era tão extrema que o toque humano direto seria fatal. Ela precisava estar sempre pronta para se mover, guiando o povo pelo deserto, mas mantendo uma distância segura. No entanto, por mais impressionante que fosse o baú de ouro brilhando sobre o sol do Sinai, ele era apenas um recipiente. A parte mais importante da arca não era a caixa, era o que ia em cima. Essa peça superior, a tampa da arca, não tinha madeira. Ela foi forjada a partir de uma única e maciça peça de ouro puro. Nos textos originais em hebraico, essa tampa tem um nome próprio, kaporet. Essa palavra vem de uma raiz que significa cobrir, limpar ou fazer expiação. Por isso, nas nossas Bíblias, ela é frequentemente traduzida como propiciatório, o lugar onde o favor é restaurado, onde o perdão acontece. Não era apenas uma tampa para fechar uma caixa, era o lugar mais importante de toda a terra. E sobre essa tampa de ouro maciço, Bezalel carvou duas figuras impressionantes, dois querubins. Quando ouvimos a palavra querubim hoje, pensamos em pinturas renascentistas com bebês gordinhos e bochechudos tocando harpa nas nuvens. Mas no mundo antigo do Oriente Médio, querubins não tinham nada de fofos. Eles eram criaturas aterrorizantes, eram guardiões alados, seres celestiais de poder imenso que protegiam os espaços sagrados. O livro de Gênesis diz que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou querubins com espadas de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, esses mesmos guardiões estavam ali, esculpidos em ouro, em cima da tampa de ouro. Eles ficavam um de frente para o outro, nas extremidades do propiciatório. Suas asas estavam estendidas para cima, cobrindo a tampa como um escudo, e os seus rostos estavam curvados para baixo, olhando fixamente para o centro da tampa de ouro. E o que havia no centro, entre os dois querubins? Absolutamente nada. Apenas um espaço vazio. Para as nações vizinhas, isso era loucura. Se você entrasse em um templo no Egito, na Babilônia ou em Canaã, você veria o Deus deles no centro, uma estátua de ouro, pedra ou madeira, sentada em um trono, segurando armas ou símbolos de poder. Os deuses antigos tinham rosto, corpo e forma. Mas Israel tinha um trono vazio. Os querubins formavam a base, as asas formavam o encosto, mas não havia imagem alguma sentada ali. O Deus de Israel não podia ser esculpido, não podia ser contido e não podia ser manipulado. Mas por que construir um trono majestoso de ouro e deixá-lo vazio? Porque aquele espaço não ficaria vazio por muito tempo. Ele estava reservado para algo que nenhum olho humano suportaria ver de perto. Antes da tampa ser colocada no lugar, Moisés precisava guardar o tesouro dentro da caixa. O que havia dentro da Arca da Aliança? A Bíblia nos diz que, inicialmente, Moisés colocou ali as duas tábuas de pedra, as mesmas pedras onde o dedo de Deus havia escrito os 10 mandamentos. Era o documento oficial, o contrato de casamento entre Deus e a nação de Israel. Mais tarde, dois outros itens foram adicionados a esse cofre sagrado. Uma urna de ouro contendo o maná, o pão misterioso que caía do céu para alimentar o povo no deserto, e a vara de Aarão, um pedaço de madeira morta que, durante uma rebelião do povo, milagrosamente floresceu e deu amêndoas durante a noite. Pense no que esses três itens representam. As tábuas da lei lembravam a quebra da aliança, quando o povo adorou um bezerro de ouro. O maná lembrava a murmuração do povo contra a provisão de Deus. A vara de Aarão lembrava a rebelião contra a liderança que Deus havia escolhido. A arca guardava as provas da falha humana, as evidências do pecado de Israel. Mas essas provas ficavam dentro do baú, e por cima do baú vinha a tampa de ouro, o caporete, o lugar do perdão. A tampa cobria as evidências da quebra da lei. E era exatamente no espaço vazio acima dessa tampa, entre os dois querubins, que o impossível acontecia. Deus havia prometido a Moisés: ali eu me encontrarei com você. Do meio dos dois querubins eu lhe darei todos os meus mandamentos. Aquele espaço vazio era preenchido pela presença visível do próprio Deus. Os textos judaicos mais antigos chamam essa presença de Shekinah, que em hebraico significa aquela que habita. Era uma glória tão densa que aparecia como uma nuvem brilhante durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. A arca não era um objeto mágico, como muitos filmes de Hollywood mostram. Os próprios israelitas cometeram esse erro anos depois, levando a arca para o campo de batalha contra os filisteus, como se fosse um amuleto de dar sorte. Eles perderam a guerra e a arca foi roubada, porque a arca não era um objeto para ser usado, era o estrado dos pés de um rei. Mas a proximidade desse rei tinha um preço altíssimo. A santidade absoluta é letal para a impureza. Era como um reator de energia nuclear. Traz luz e vida para a cidade, mas se você pular a cerca e tocar no núcleo sem proteção, você é fulminado. Foi isso que aconteceu com Uzá, gerações depois, quando a arca estava sendo transportada em uma carroça. A carroça tropeçou, Uzá esticou a mão para segurar a arca e impedir que ela caísse. Ele tocou a caixa e morreu instantaneamente. A intenção dele era boa, mas a santidade de Deus não negocia com a falha humana. A arca era um pedaço do Éden perdido caminhando no meio do deserto, um lugar onde o céu tocava a terra. Mas a porta ainda estava fortemente vigiada. Durante séculos, a Arca da Aliança foi o coração da nação. Ela cruzou o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó e, finalmente, descansou no templo magnífico construído pelo Senhor Ben-Dabem, como os próprios israelitas chamavam Salomão, em Jerusalém. Ela ficava na sala mais interna do templo, o Santo dos Santos, um lugar escuro, sem janelas, iluminado apenas pelo brilho da presença divina. E então, em 586 a.C., o Império da Babilônia invadiu Jerusalém. Eles destruíram o templo, queimaram a cidade, saquearam o ouro, e a Arca da Aliança desapareceu. Não há nenhum registro bíblico de que ela tenha sido levada para a Babilônia. Não há registro de que ela tenha sido destruída. Ela simplesmente sumiu das páginas da história. Até hoje, caçadores de tesouros, arqueólogos e aventureiros buscam a arca perdida. Alguns dizem que ela está escondida em cavernas sob Jerusalém. Outros juram que ela foi levada para uma igreja na Etiópia. Mas talvez o desaparecimento da arca não seja um acidente histórico. Talvez seja a conclusão do seu propósito. O profeta Jeremias, que viveu exatamente na época em que a arca desapareceu, escreveu uma promessa surpreendente. Ele disse que chegaria um tempo em que as pessoas não falariam mais sobre a Arca da Aliança. Ela não viria mais à mente, não seria lembrada e outra não seria construída. Por quê? Porque a arca era apenas uma sombra, uma maquete de algo muito maior. O propósito da arca era mostrar que Deus queria viver no meio de seu povo, cobrindo seus erros com misericórdia. Séculos depois do desaparecimento da caixa de ouro, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A presença que antes ficava restrita a uma sala escura, guardada por querubins e ameaças de morte, foi liberada. A verdadeira aliança não estava mais escrita em pedras dentro de um baú de madeira, mas nos corações humanos. A caixa de acácia e ouro cumpriu o seu papel. Ela nos ensinou o peso da santidade e o valor do perdão, e preparou o mundo para o dia em que o próprio Criador dispensaria os querubins de ouro e desceria para caminhar na poeira com as suas próprias criaturas. No nosso próximo episódio, investigaremos como realmente foi construído o tabernáculo de Moisés. Cada detalhe revelado. Descubra a engenharia secreta da tenda gigante que abrigou o maior mistério do deserto.